caminhada é como muito longo. Rap gospel na jogada pra adorar ao Senhor. E segue a caminhada com muito louvor. Rap gospel na levada pra adorar ao Senhor. Já quase 10 na caminhada, caneta e papel. Rap gospel na jogada, inspiração que vem do céu. Favela, esquina, meus manos se matando. Tá tudo errado e eu me pego analisando. 2003, o ponto de partida. Acreditei que o rap podia mudar vidas. O sonho aqui nasceu com a vontade de mudar. Liguei um truta meu, na certeza de somar. Salve o Will, como tá? Se liga no esquema. Quebrada tá bem louca, só vejo o problema. Parada é que não dá, nós tem que se mexer. Vamos mandar uma ideia de bom proceder. E assim que foi RDG, a primeira sigla iniciava o resgate da periferia. Deus somava, trabalhava, mesmo sem saber que não era o rap, era Cristo pra salvar você. Segue a caminhada com muito louvor. Rap gospel na jogada pra adorar ao Senhor. Segue a caminhada com muito louvor. Rap gospel na levada pra adorar ao Senhor. Vários shows na caminhada e nós articulava. Letra consciente no resgate da rap. No subconsciente vira e mexe pesava. O rap tá firmeza, mas algo faltava. E o plano do Senhor começou a se cumprir. E foi questão de tempo pra dizer: eis-me aqui. Parecia o fim do sonho, difícil de entender. Mas deixa Deus agir, muita fé tem que crer. Longe dos palcos esperando, pois sei que Deus não falha. A missão prosseguia no resgate de alma. O tempo passa, liga nós, sem essa de vaidade. O recomeço da batalha, guerreiros de verdade. E se pá é mais um som com os parceiros lado a lado. Mas pra Deus o ministério iniciava novos passos. E o sonho de salvar, resgatar meus irmãos. Agora plano do Senhor e cheio de unção. E segue a caminhada com muito louvor. Rap gospel na jogada pra adorar ao Senhor. E segue a caminhada com muito louvor. Rap gospel na levada pra adorar ao Senhor.